A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Tudo mudou muito desde os anos 80 e principalmente no que toca ali ao labor juvenil. Hoje, por exemplo, há uma pilha de regras legais que quase que impõe para que um adolescente que seja um vagabundo, né? Que fique em casa apenas engordando ali o seu rabo e jogando videogames, como a maioria faz. Mas nas infâncias que tratamos aqui no Agente 86, o negócio era bem diferente, pois nos anos 80, um garoto ou uma garota ali que tivesse os seus 14 anos poderia muito bem trabalhar como uma mula, né, Walter? Já com registro na carteira. Exatamente. E até ficarem aleijados, por que não, né? E a Constituição de 1988, ela acabou com isso logo no artigo 7, que impedia ali o trabalho de menores de 16 anos. Mas o assunto que queremos tratar no episódio de hoje era um dos subempregos que os meninos, principalmente, tiveram ali naquela época. Alguns casos de meninas também, mas foi um grande clássico, o Walter Rezende trabalhar de contínuo, ou por que não, office boy. Com certeza, o trabalho de office boy, ao menos aqui em São Paulo, foi a porta de entrada de muitos adolescentes, né, Alexandre? Sim. Ali naquela época, no mundo assalariado. E por incrível que pareça, nem eu e nem o Alexandre trabalhamos de office boy, né? Verdade. Escapou dessa estatística aí. Mas eu diria que 90% ali dos nossos amigos naquela época passaram por isso. Essa função, Alexandre, que com o passar do tempo acabou sendo engolida ali pelos motoboys e pela internet. Mas ainda hoje existem, viu? Ainda existem os office boys. Há muito tempo que eu não vejo um office boy rodando uma pastinha no meio da rua, cara. Mas enfim, essa profissão reinou ali absoluta nos anos 80, empregando garotos que com o passar do tempo foram galgando ali um lugar dentro da empresa, e também por moleques vagabundos que estavam cagando pra tudo, fazia as piores merdas no trabalho. Pra não dizer que eu nunca fui office boy, no meu primeiro emprego eu trabalhava em uma coisa que hoje em dia não existe mais, era um estúdio de fotolito. Hoje em dia não tem, acabou. É da época da pedra lascada. Eu era um aprendiz barra ajudante que trabalhava ali durante o dia e estudava à noite. E um dia que eu não tinha trabalho, que era comum, né? Você não tinha trabalho, eles faziam com que você ocupasse seu tempo fazendo outra coisa. Me pediram pra eu ajudar um office boy a carregar umas coisas até um cliente e eu fui. Cara, esse office boy, eu me lembro exatamente do nome dele. Era Morival. Morival? Eu saí com ele pra levar umas coisas, a gente levou umas caixas. Era pra ir de ônibus, ele fez com que a gente fosse a pé pra pegar os passes, né, do ônibus. Sim. E embolsar. Aí chegou lá, Alexandre, eu lembro que era época de Páscoa, ou era final de ano e tal. A mulher que recebeu as caixas pegou e deu uma caixinha pro Morival. Tá. Falando o seguinte: olha, isso é pra sua chefa, leva pra ele. Aí a gente saiu de lá, ele falou assim: eu vou abrir essa caixa, deve ser alguma coisa legal. Ele abriu e realmente eram chocolates. É. O que ele fez? Ele pegou um dos chocolates que tava lá dentro, abriu, mordeu a metade e fechou. Aí eu descobri que realmente a marginalidade tava entre os office boys. Eu me lembro de muito office boys nas empresas que eu trabalhei. Mas tinha um que se destacava, que era o Zezinho. Olha só, até parece nome de história fictícia, não, de piada, né? Chegava dia de pagamento, porque naquela época não existia caixas eletrônicos em todos os lugares. Existia, mas não, né? Não com tanta facilidade, assim, tal. Então, o que acontecia? Chegava um dia de pagamento, a gente dava o cartão pro Zezinho. Sacar a grana? Pra sacar a grana. Cara, e o Zezinho sabia a senha de todo mundo da empresa. De cabeça. Todo mundo fazia isso. E aí a gente... Até um dia que o Zezinho pegou a grana e foi morar no Bahrein. Não. Não, mas quase isso. Todo mundo confiava extremamente nele. Aí um dia, um cara pegou, levantou a suspeita e falou, cara, mas como é que pode? Ninguém rouba o Zezinho. Porque naquela época era muito famoso o roubo aos office boys. Exatamente. E tal, né? O Zezinho, dia de pagamento, praticamente com o dinheiro de todo mundo. O que o Zezinho fazia antes de ir para o banco, ele passava na casa dele, se armava, metia o berro na cintura. E aí... Era um gangster. É, cara. Então, ninguém mexia com ele mesmo. Inclusive, eu fiquei sabendo há um tempo atrás que ele puxou um tempo de Carandiru e tal, assim. É mesmo? É, que você começa a caçar os caras antigos de empresa. Mas por que ele não saía de casa assim, já com a quadrada na cintura? Cara, mas impressionante. E aí tá muito perto disso que você tá falando aí, dos office boys beirando a marginalidade. Ah, mas um cara que mordia chocolates e outro que andava com uma 45 na Mas era pra proteção, cintura. Pra proteção inclusive do meu dinheiro, então ele era apoiado. Agora um outro problema com outro boy que depois entrou no lugar do Zezinho, eu chamava Rafael esse cara. O cara rodava o dia inteiro, manja, office boy tem que andar bastante, principalmente nessas matadas de passe. Pra quem não sabe, o office boy ou descia por trás na porta dos ônibus, né, aquela época que você entrava por trás e tal, pra não pagar a passagem, ou passava por baixo da catraca, né? Exato. Sempre pra economizar os seus passes. Ou ia a pé. Isso, ou ia a pé, sempre sobrar ali um passe pra ele bater um videogame num arcade qualquer. E esse Rafael, ele tinha um seríssimo problema, porque ele realmente andava, né? Ele trocava os ônibus por caminhar, né? Até demorava mais pra fazer os seus devidos trabalhos. O que ele gastava de sapato, será que valia a pena? Não, mas o problema não era esse. Ele poderia juntar uma grana disso que ele matava pra comprar um desodorante, porque quando ele voltava, impregnava o prédio, cara. Uma coisa que era muito comum ali em uma empresa naquela época era se chamar o office boy de canto, como você falou, e pedir ali um favor qualquer, sim, né? Sim. Às vezes a empresa não deixava você pedir pro office boy fazer um favor pessoal. Pagar a conta de luz? É, porque senão ele vivia trabalhando pros funcionários. Exato. Né? Mas isso acontecia muito, nem se fosse pra ir no banco pagar uma conta ou ir no botequim comprar um maço de cigarro, sempre tava rolando. Que nessa mesma empresa que eu trabalhava, meu primeiro emprego, teve um outro office boy que no começo todo mundo gostava do cara, porque era um garotinho assim, né? Parecia um anjinho, sabe? É. Ah, que moço bom. Bonzinho. Tá, o extremo oposto do Zezinho. Exato. Só que os papéis se inverteram. É. Inclusive naquela época, até chegaram a fazer uma vaquinha pra comprar uma bicicleta pra ele. Porque olha, sempre ia uma bicicleta e nunca teve e tal. Eu lembro, fizeram uma vaquinha, compraram uma bicicleta horrível, uma barra circular pequena. Saca? Acho que é aro. Aro 14. Só existia essa bicicleta na época. Era uma bosta. Então, todo mundo gostava dele, mas com o passar do tempo, ele foi se revelando um filho da puta master. E o que acontecia? A galera pedia pra ele, sei lá, comprar alguma coisa, um lanche e tal. Quando ele voltava, ele dava uma de louco e falava, não, você não pediu pra eu comprar nada não. Eu ficava com o dinheiro do cara. Olha e... só. Aí as pessoas começaram a se queixar. Aí o pessoal sacou que não podia pedir mais favor nenhum. Quando ele pegou um carnê, um apartamento de um cara, né? O cara falou assim, ó, paga aqui a prestação do meu apartamento. Ele entregou pro moleque. E ele voltou sem o dinheiro e sem o carnê. E acho que até, inclusive, ficar sem o carnê é pior, né? Porque era um documento que comprovava que tinha pago todas as prestações anteriores. Aí sim, acho que foi a gota d'água. Deu uma merda foda. Foi um inferno. Aí depois descobriram que ele tinha vendido a bicicleta que a galera comprou na vaquinha. É. Eu acho que fumado tudo em maconha, cara. Foi terrível, cara. O moleque era pior do que o office boy armado aí que você falou. Como você falou, geralmente era o primeiro emprego de muitos moleques, né? E eu me lembro de um, ele era um pouco lento, assim, né? O que acontecia nessa empresa que eu trabalhava? O boy era promovido, ia trabalhar de auxiliar de cobrança ou auxiliar de alguma outra coisa e precisava contratar um outro office boy pro lugar. E aí, o cara que ia ser promovido ficava passando os macetes pro recém-chegado ali, né, cara? E eu me lembro muito bem que acho que era Sérgio Mosca, se não faz a memória o nome do cara, que ia ser substituído. Isso, ele ia ser substituído. Então ele foi dar os macetes. O que foi um dos grandes macetes, né? Um clássico dos office boys, que era descer por trás das portas de ônibus. Sim. Então o Sérgio chegou e falou, ó, a hora que estiver chegando perto do ponto, assim, a gente fica dando uma moscada perto da porta aqui, e a gente desce correndo por trás, a hora que abre a porta pra alguém entrar... pra quem não sabe, eu acho que em alguns estados do Brasil ainda rola assim, se entrava por trás na porta do ônibus e descia pela frente, era assim, né? Hoje é o contrário, mas justamente por conta dos office boys e tudo que veio depois, né? Todo mundo fazendo muita evasão, então passou-se a entrar pela porta da frente, que o motorista tem mais respeito. Inclusive, né? Começaram a construir verdadeiras gaiolas, na parte de trás, parecia a cúpula do trovão. Isso, acho que na primeira ou segunda saída do office boy cabaço, que era o André, com o Sérgio, que era o office boy experiente, o Sérgio foi descer com ele, falou assim, agora, a hora que... O motorista pegou e se tocou e fechou a porta. Então o Sérgio desceu e o trainee de office boy, ele tentou pular, mas enroscou uma perna, cara. E o ônibus saiu arrastando. Esse cara chegou com as mãos carcomidas ali, porque deu uma ralada no asfalto, manja. E assim, isso deu um problema gigantesco, que deu acidente de trabalho, sabe, essas coisas. E ele foi demitido? Não, foi nada. Deve estar até hoje trabalhando de boy. Também na mesma empresa, olha só. Entrou também office boy. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Não. Talvez eu já tenha contado, mas foda-se. Um dia, eu chegando pra trabalhar, eu passei na lotérica antes e comprei um bilhete da, sei lá, não era Mega Sena na época, Loto. Quina, Loto, exato. Loto. Aí eu peguei e anotei os resultados. Sei lá, a extração era quarta-feira pela manhã, na época era de manhã. Sim. Eu peguei e vi os resultados que tinha dado naquele dia, anotei, fiz o jogo e levei pro trabalho. Você fez um jogo com os números que tinha acabado de sair. Exatamente, só Entendi. Que meu bilhete era pra extração seguinte, claro. Né? Eu cheguei no trabalho, cheguei pro office boy, falei pra ele, olha, confere esse jogo aqui pra mim, por gentileza. Ele, tudo bem, ótimo. Aí ele saiu pra fazer os trampos dele e levou o meu bilhete. Aí era pra ele voltar antes do almoço, já com os trabalhos que ele tinha feito da manhã, não apareceu. Deu a hora do almoço, não apareceu pra comer a marmita dele. Deu a tarde, não apareceu. Que chegou no outro dia puto comigo, não falou nada. O que que aconteceu? Depois eu fiquei sabendo, ele contou pra um cara. Ele foi, achou que realmente tava premiado e foi pra Caixa Econômica receber o meu dinheiro. Quer conhecer as pessoas, dê a ela um bilhete premiado, né, cara? Lembra da VASP? Sim, aviação aérea de São Paulo. Exatamente, não fechou à toa. Tinha um cara que estudava comigo no colegial, ele era office boy da VASP. Tá. Então parece que no final do dia dava um montante bom pra ele em dinheiro e mandava te depositar na conta do Canedo, não sei. E falava assim, olha, você tá levando esse pacote cheio de dinheiro com um cifrão impresso? É pra você não ser roubado, vai de táxi. Então a instrução era todos os dias ele ir de táxi pro banco levando dinheiro, só que ele não fazia isso. Outro clássico dos office boys, descolar nota de táxi, mas vai de busão. O que que ele fazia? Ele comprou alguns boletos de recibo. Tá. Sabe, de uns 3 modelos diferentes. Como ele entregava os boletos uma vez por semana, aí toda semana, sei lá que dia, sexta-feira, eu preenchia vários boletos de táxi pra ele receber da VASP. Cara, ele comprou um Chevette com dinheiro... De matar o táxi. Matar o táxi, cara, eu não lembro. Uma coisa que nos fazia também odiar os office boys, Walter, que eles têm aquele complô ali. Office boy é igual o motoboy é hoje, né, cara? Porque o motoboy hoje derruba você um motoboy pra você ver o que acontece. Todos param todos e tal. Todos param e querem te matar. Exato. E os office boys também andavam ali em grupos. E o que acontecia quando você estava numa fila de banco? Daquelas homéricas, porque hoje o banco ele tem um limite pra te atender, né? Naquela época não. Limite esse que também nunca não é respeitado. Mas enfim, deveria. Mas naquela época não, você podia ficar 6 horas na fila de um banco. E quando você tava na fila do banco, aqueles 4, 5 office boys na tua frente, e os office boys chegavam depois com aquela pilha de trampos, pegava e jogava pra esses caras da frente. Puta, cara, que ódio. O que te atrasava mais ainda. Ouvintes do Agente 86, nossa fanpage no Facebook está lá, deu um curtir, vocês vão se ligar nos próximos assuntos do Agente 86, dá pra mandar suas histórias, o nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto pra vocês mandarem suas sugestões de episódios. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. O ouvinte Matias Mendonça, ele nos falou que ele foi office boy e que no centro de São Paulo tinham várias papelarias que para um office boy era dado um desconto de 10% mas esse desconto não ia para a nota fiscal, não. É, assim, o contínuo, que era um meliante, né? Por que não? Sim. Ele ficava ali com uma comissão pela compra, né? Olha, uma bola. Abre aspas no e-mail dele aqui. Eu mesmo cheguei a comprar uma mobilete com o dinheiro das bolas que eu recebia. Mas como o dinheiro do demônio vai fácil, eu bati com a mobilete de frente com o Dodge Polara e fiquei sem trabalhar, recebendo apenas a miséria da caixa por uns 6 meses. Ah, muito bom. Outra instituição dos office boys é ficar horas em um fliperama, sim, né? O ouvinte Teles Nunes, ele contou uma história, cara. Eu não sei se é de toda a verdade. Ele deve ter aumentado um pouco aqui, porque a história é muito boa, cara. Mas enfim, ele falou que em 1988 pegou pra fazer um pagamento grande e foi instruído em ir direto para o banco. Abre aspas no e-mail dele. Ao invés disso, eu dei uma passada no flipper para bater uma ficha. Coloquei o envelope com o dinheiro e a fatura em cima da máquina e fiquei jogando o elevator por uns 15 minutos. Fui embora sem levar um envelope com a grana. E quando percebi que estava sem o dinheiro, voltei rápido para o fliperama. Mas é óbvio que não estava mais lá. Então tive uma ideia. Fui até uma copiadora onde trabalhava um amigo meu e convenci ele a me dar um baita soco no meio do olho. Desta forma, eu poderia chegar no escritório falando que eu fui assaltado. Só que ao invés do soco no olho, o Davi me acertou um soco bem no meio do nariz que acabou arrebentando e me ensanguentou inteiro. Aí eu pensei, bom, né, assim seria mais conveniente. Cheguei no escritório contando que tinha sido assaltado e que o ladrão tinha me arrebentado a cara. E qual foi minha surpresa quando eu terminei a história e meu patrão, que ouvia muito atento, disse: curioso, hein? Pois o dono do fliperama lá da Praça da Sé veio até aqui me trazer esse envelope que tinha o endereço da empresa, dizendo que um office boy tinha esquecido lá. Então, nesse dia, eu fui mandado embora sem direito a nada e com o nariz quebrado.